5 autorizados táxi, ponto de espera, pistão no zero. 7 receptor, 3 chamadas no solo, 3 resposta. Está autorizado então, o táxi até o ponto de espera, vamos zero. Está 3, 8, 9. Temos a bordo 168, ponto 3 horas de 60, alternando o galhão. Gente, autorizado táxi, ponto de espera, pistão no zero. Respondeu, pois agrupamos as posições, estamos operando com a posição torre de controle. Certo. Pro Dona Vieta, desça para 2.000 pés, autorizado sinal LS aqui, pistão no zero, com a minha outra rodada. Teste de LS. Autorizado alinhar e decolar, pista 1 no 0. Vento noite 0 grau, 079. Livre alinhar e decolar, pista 1 no 0, está 38 no 0. Passa nível 180, chame o centro Recife, com frequência 126.85, alterne 125.45. 126.85.45. 2298, estabilizada. Zulu 4298, complete final, e agora você deixa na sua 18295. 18295, no 5, decolou aos 00, já no controle Salvador, frequência 120, decimal 8. Para 208 com Salvador, tá 3895, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, Azul 4298, final 10, boa noite. Azul 4298, autorizado pouso 180 graus, 079, pista molhada. Entre pouso, pista 20, Azul 4298, confirme vento. 180 graus, 079. 807, 3815. 3815, contato radar, suba via saída São Bruno para nível 340. Via São Bruno, até o nível 340, tá, 3815. Salvador, boa noite, Azul 2782, formação Zulu, transfere. Azul 2782, contato radar, autorizado de chegada com o de 1, Canadá 1097, informe no ponto de azul. Gente, com o de 1, solicita quando possível voarmos de TAP. Autorizado voar em TAP, Azul 2782. De TAP 2782, graças. Canal 6613, reduz a velocidade para 2209. 2209, reduzindo, Canal 6313. Para descida, azul 2782. Azul 2782, desse matem, a nível de voo 050. 4298 no solo 03, livre pista direita e possível táxi. Via Alfa, Juliette, posição 03, pátio 1. Vou repetir a posição para o 4298. Posição 03 do pátio 1. Alfa, Juliette, posição 03. Canal 313, desse mantém a 2 mil pés, que não é nada, 0,7. 2 mil com 1017, Canal 6316. Alguma alça de treta, como do solo, no processo não responde, com pressão, medalhão, seu 4,0. Turno 973, aguarde autorização de tráfego para o galhão. 7-3 autorizado para o Galeão, conforme rota do plano de voo, nível 360. Após decolar, curva direita, saída Sango 1, liga após Doclo. Controle Salvador 120.8, transponder 5076. Confirmando 570, meu transponder. Afirmo, transponder 5076. Localizado nível 360 curva de alta, decola 10, primeira curva direita, perseguição, Uno, Leda, Tóquilo, modo do plano 208, controle Salvador, 276, é o 0973. Negativo, transponda 5076. 507, curva, quanto era o contato? Transponda 5076. Complete final, LS, chama a torre na frequência 1 no 8, decimal 95. LS 3 no 3, autorizado final, LS, oxigênio, pistão na 0, fome estabilizado. Autorizado LS, reforçará estabilizado, 63 no 3, 2. Azul 2782. Após o táxi, dessa via para 2.000 pés, general na 017. Após o táxi, desce via 2.000 pés, no 017, 2782. Aguarde autorização de acionamento. Aguarda o 973. Monitora, está reduzindo o acionamento, é o 363. Tessa 3895, desvio direita para 215, 20 milhas. Presente do desvio autorizado, quase transferência com isso. A 3815, após desvios, vem direto, posição com base. A partida no 170, chama o centro agora em 125, decima 1, na plana 128, decima 35. 251-2835, e ao final dos desvios, com base na próxima 3815, olha. Foi igual na 73, quantidade de acionamento na posição, posterior que segue. 963, aguarde autorização ainda. 3305 no solo 10, libere à direita, táxi via Foxtrot, Alfa, chame antes da Juliette. Foxtrot, Alfa, chame antes da Juliette. Opa, etc. Bem, gente, graças pela informação, então. Chame 6313, pista seca, confirmado pelo celular. Agora pode tratar. Muito grato, agradeço a força. Autorizado pouso, 190 graus, 089, do Xané 6313. Pouso autorizado, 6313. Torre Gol Golf Alfa Hotel. Gol Golf Alfa Hotel, Torre Salvador. Boa noite, posição autorização para reboque da, do Pátio com posição 4, com Pátio 3, posição 2 e 1. Posição 4, parte 1, para posição. Posição 2, 1, parte 3. Outra foto. Posição, Golf Alfa Hotel. Ok, na lado, Golf Alfa Hotel, obrigado. Eu vou. 1963. 1963, estou em Salvador. Quer informar o que está a nossa saída? Repórter lá pelo vetor, 2782. Gazuki estava estacionando ao seu lado esquerdo. Ele já estacionou. Está autorizado, chama o próprio táxi. Está autorizado, repórter o táxi, chama o seu esquerdo. Portão 3305, autorizado ingresso, portão 05. Chamei 6313, no solo 12, libera direita na Eco, o Foxtrot, após Alfa, mantém posição antes do ataque de Juliette. Vai entrar, chamei Alfa, será que vai ser a portão 3? Firmo, mantém a escuta da torre de controle. America 230, Salvador Tower. I guess I'm looking for a clearance. The clearance is all upstairs. What do you need? Just looking for our IFR clearance to Miami. Pleasure. IFR clearance to Miami. What do you be your estimated departure time? In about 10 minutes, American 230. Not so good, because I don't have your flight plan yet. But I will check with receive center. Stand by. Who are you? Scenario left, Shana 2, 18, Salvador Bonito, 2782 Azul, final da 0. duas milhas para o Rio da Sierra. 12782, pista seca, autorizado pouso no 90 grau 089. Luz de pouso no 02782. Aguarde para o ingresso, o Chanel 6313. Boa, nossa é direção estrutural, estamos com 71 a bordo, autonomia de 13:40. Táxi até o ponto de espera, pistão a zero. Autorizado, táxi até o ponto de espera, vamos zero, vamos lá, pistão. M3113, assim que o bang da Gol iniciar o táxi, reinicie para a posição 02 do Patione. Bom, colega, estamos voltando, vai ingressar com cuidado para a posição 2, por favor, né? Hotel, autorizado início de reboque. Chame para iniciar para frente, para o parte 3. Positivo, o Golf Fiasco Hotel seguinte, sol freado. Sol o quê? Sol freado. Polícia, o táxi. Gente, mais curto. Fiasco Hotel freado. Pulo 973, autorizado a ganhar e manter, pistão a zero. Valeu, Matheus, vamos lá, alto. Tudo 782 no solo aos 19, livre à direita, taxiway Delta, Alfa, Kilo, parte 3. Observe o sinalizador. Delta, Alfa, Kilo, parte 3. Azul, 2, 7, 8, 2. Ao completar o alinhamento, autorizado decolar, pista 10, 190 graus, 089. Autorizado alinhamento, decolar, 10, bom, 190. Airlines 230, sobre o tower. Ahead for American 230. Prefer to your destination, Miami International, via flight plan route. Flight level 360, after takeoff, moment departure, main transition, Score code 5105, approach control 120.8. Wheel back. Roger, cleared to Miami via flight plan route. Flight level 360, the Momo departure, Needham transition. Squawk 5101, 120.8 for departure. 5105. Yes, 5105, American 330 will call you back. Roger, that's affirmative, read back. Was correct, call me red to taxi. Roger. Golo 973, confirma autorizado decolagem, 180 graus, 079. Gente, autorizado decolagem, Golo 973. Decolou 22, chame o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8. 20, correto. Controle Salvador, Urbana, bom no 973, tá cruzando 1600 no perfil Salvador. Bruno 973, contato radar, suba via Salvador para o nível 360. 360 via Salvador, bom no 973. O táxi ou reboque? Reboque, desculpa. Autorizado, reboque para o táxi 3. Chame estacionado. Ok, obrigado. Por favor, hotel. Controle 1973, quanto mais dá presente o Valeda? Obrigado, Valeda, dá presente. Dá presente o Valeda, 1973. Contato radar, dessa via chegada F para 4.000 pés, Fernandão no 017. 173, controle. Vai, escuta pra cima. Submarino hoje, voo 340. Restrito nível 340, vamos lá, 73. Passa nível 190, chame Recife em 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 25, alterne 235, 93. 5, vista para 2000 pés, Canadão 1097, cruzado final e LS, é que se vem falando no operador. Contratar final LS, chama a torre, 1-8 do final 95. 235, no sol aos 40, libere à direita, via Delta Alfa Juliette, posição 01 no Fatio. Delta Alfa Juliette, posição 1 no Fatio. Salvador, é o Oxamé 6313, com informação de voo. Oxamé, com 6313, adiante. Tem informação de voo, quando possível, coordenar o 340 Guarulhos. O Oxamé 6313. Temos autorização automatizada no 360. Afirmativo, prossegue como? Autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível 360. Após decolar, saída Salvo 1, Leda, transição Mótiva. Controle 120.8, transponda 51 no 1. Leda Mótiva, superior de voo 10 até Taubaté, depois da chegada ao sul. Controle 120.8, transponde 1-1. Protejamento correto, reporte pronto para acionar. Quem está no 2, vou passar lá. O CDR é 3. Contato radar, dessa vez chegada bom médio de 1 para o nível de voo 050. 0, seguida do Lobo, atenção para a Sierra Bravo, Romeu Fox, nível 350. Ciente, aguarda a atualização. Guarda. Rota 980, autorizado para Recife, conforme rota do plano de voo, nível 350. Saída PUCA, transição Aracaju, controle 120.8, transponder 5120. Repetir a frequência do controle, por favor. 120.8. Autorizado Recife, 350, como no plano PUCA 1, transição Aracaju, transponder 5120 e controle 120.8, é o 4980. Negativo. Saída PUCA, transição Aracaju. Saída PUCA, transição Aracaju. 4980. Planejamento correto. Chame pronto para acionamento e pushback azul 4980. Chamará para push acionamento. Salvador, eu chamei 63-13, ponte 2, posição 2, puxa bem na sala American 230, what's the estimate to start in taxi? 2 minutes, American 230. Roger, 2 minutes. Roger, thank you. Autorizado desvio à esquerda, desce e mantenha 2010, terminará 1907. Qual foi a frente da matéria de desvio? 190, 15. 15, sente. Rádio e vetores para interceptar o sinal do ILS, a 390. Desça e mantenha 3.000 pés, PNH 1.0.1.7, cancelada restrições em táxi. Positivo, 3.000 pés, 1.0.1.7, cancelada restrição em táxi do 1.0.1.7. Taxi approved to holding point, runway 10, American 230. Holding point, runway 10, American 230. Acho pelo completo a chegada da base, informe localizador, autorizado sinal e ele é essa corrida mais alta. Pois é, coordene com a equipe de solo que assim que o Boeing 752 da American Airlines passar a sua cauda, está autorizado o seu pushback acionamento. Reporte pronto do TAC. Ok, após a passagem então da American, está autorizado, vai repassar para o táxi. O chamado 63, uma vez foi solto. Bem. American 230, number 1, ready for departure, runway 10. You are clear for takeoff, 180 degrees, 07 knots, American 230. Clear for takeoff, runway 10, American 230.